O Golf Juliet Golf, confirme, vai iniciar de imediato? 150 graus, 109 autorizado. Juliet Saratango, tráfego helicóptero está iniciando a remetida após a passagem autorizado via pista até a ADI. Juliette Golf arremeteu aos 20 Zulu, circuito padrão, aguardando autorização para captura 97. Circuito padrão, vai aguardar autorização, o Golf Juliette Golf. Parada 97, reporte para a remetida. Autorizado. Essa é a informação da torre, o Jet Golf efetuou uma alta rotação simulada sobre a pista, com a remetida e após o tráfego final. Ciente, vai iniciar a autorrotação de imediato? A negativo, está na perna base afastada, a construção será sobre a pista. Ok, autorizado. O Golf Juliet Golf. Vento 150 graus, 109. Reporte controlado, na 97. Sete, reportado controlado, na 97, o Golf. Excelente, de imediato. Sim. Autorizado, 997 com 150 graus, 109, Golf, Juliette Golf. Juliette Golf aos 06 arremeteu. Condições de curvar à esquerda e cruzar o campo de imediato? Afirmativo, senhor. Cruzando à esquerda. À esquerda de imediato, tráfego Airbus da TAM, final de 7 milhas. Reporte livrando isso da 10. Vai reportar livrando o Golf Juliette Golf. Alivado o eixo, 10, Golf, Juliette Golf. É, confirmando, tô ciente que livrou o eixo, é pouso final, 97? Afirmativo, pouso final, posso passar de 4-4. Ok, pouso, capiteiro 97 autorizado, pairado, sem interferência na 10, 140 graus, 109, Golf, Juliette Golf. Reporte controlado, livrando na Oscar. Ciente, pouso controlado, livrando na Oscar. Salvador, boa tarde, 3190. Santo 3190, boa tarde, ajuste no 0, no 8, informação meteorológica agora. Estou operando com 1000 pés e 7000 de visibilidade, corrijo, e 3000 de visibilidade. Chuva leve, sob o campo, pista 10 molhada. Informação adicional, tráfego tipo helicóptero, tá à esquerda da aproximação, para pouso pairado na cabeceira, sem interferência na sua aproximação. Reporte avistando, 3190. Voltando avistando, tá 3190. Ufa, na final, 97. Parado, autorizado, 97. O Golf, Juliette Golf, 130 com 10 nós. Fuso autorizado, pistão a zero, vento 90 graus, 129, estando 3190. Golf, Juliette Golf no solo 08, libere na Oscar, ao estacionar a parte 4, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, senhor, o Golf Juliette Golf. Cadê, irmão? Boa tarde, tamo aí. Boa tarde. Só 3190, solo 09, ao livrar a direita, chame 211, boa tarde. 211, boa tarde. Salvador, 3190. Boa tarde. Só 3190, 30 táxi Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 3190. Zona 90, se possível agiliza, atualizado em BS Pationa via Juliette, posição 05. Pationa 05, voltar 3, zona 90. Passaria do 22, segundo para um táxi de OB66, Fernando Barré, Brasília, se for a destino de autonomia. Aeronave. Do 2231, no próximo táxi, que é o B66, alternando Brasília, 5:45 de autonomia. Passarão 2231, autorizado o táxi até a posição 612. Até a posição 612, 2231. Good afternoon, Azul 2591. Information Alpha. Mission courses Bravo, Azul 2591. Stand by for copy and corral departure. Corral departure, Azul 2591. Paulo, só confirmando a 05 a posição? A Shima tá 3090. É, tem que ir aqui. Gente, a infraestrutura está informando. Tá bom, obrigado.

231 autorizado, aninhar e decolar pistão a zero, vento no 20 graus, 08 graus. The right, coral departure, the squawk 5452, control 119.35. Sierra Bravo Victor Tango, Pasaiba 160. Turn right, runway 10, turn right, coral, departure. Squawk, sing 5452. Salvador Pro Control 119.35, Azul 2591. Azul 2591, read back all right, report to wait to start up in the 813. Port Azul 2591. Passaria 2231 aos 19:35. Obrigado, ótimo dia, 2231. 1-1-66, Pasadena. Voo 1-1-66, teto estimado em 800 pés. Continue a aproximação, reporte avistando. Chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada. 1018 no ajuste. 1-0 no 8, reportará visual, 1-1-66. Azul 6909, autorizado por chamadex. Voo 1869, posição 612, autorização Brasília. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, fecha de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5462, controle 1-19-35. Cruzando Brasília, conforme a rota, nível 360. Decolando a pista no zero, voando à direita no perfil da ABO, transição Elefa. Transponder 5462 e o controle 10935, voo 869. Correto, que esteja menos chama pronto, puxo, posição 06. Chama lá para puxo, voo 1869. 1-1-66, pouso autorizado. Pista na 0, vento 120 graus, 0,6 dúzia. Pista na 0, molhado. Gente, bom 1-1-66. Solas 25, libere na Eco, chame 211. Eco do 1211, gol 1-1-66. O gol do 1-1-66, Libroneco. Gol 1-1-66, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, gol 1-1-66. Salvador, uma boa tarde, Xanéia 6201, informado. Bravo. Qual autorização para o Rio de Janeiro, Galeão? Xanéia 6201, um segundo, cópia. Afternoon Azul 2591, request setup and pushback, apron 3, position 4, Lima. Azul 5291, do you start up and push, report for taxi? Report for taxi, Azul 2591. Corre, Salvador, muito boa noite, Santa 294, Manignedo, Cintra. Santa 3894, boa tarde, ajuste no 0198. Teto estimado em 800 pés, chuva leve sobre o campo, pista no 0 molhada, reporte avistando. Reportando avistando, Santa 3894. Estou conforme agora, em plano de voo, nível 360. Decola no 0, primeira curva direita, fechou de saída da El Leda Irume, transponder 5457. Controle 119.35. Autorizado para o Galeão, nível 360, com contato de ponto de volta, fora da 10, com curva direita da El Leda Irume, transponder 5457. E o controle 119.35. Correto, cortejamento, chama, pronto, puxa, posição 04. Chamará o Xenéa, minha dúvida. Para o táxi 16919, 122 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, no Fernando Ribeirão Preto. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto de espera pista no 02, 118.95, QNH 1018. 1018, livre táxi à direita, ponto de espera 2895, 16919, até mais. Com 1869 no portão 62, coordenando com a equipe de solo, chama pronto para o táxi. Em coordenação, a equipe de solo chamará para o táxi com 1869. Salvador, boa tarde, Jesus 6909 no ponto de espera da pista no 0, visual para a navegação. Azul mantenha o ponto de espera 6909. Sim, 6909. Salvador, boa noite. O Papa Romeo Whisky Golf Oscar estabilizado. 3894, Solos 30, libere na Eco, chame 211, boa noite. 211 na Eco, 3894, boa noite. Whisky Golf Oscar, boa tarde. 1018 no ajuste, reporte no externo. Passaremos, Golf Oscar. Azul 6909, autorizado, ele aí manteve, está no zero. Ali mantém no zero, está no zero. Salvador, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, 4206, pronto, cópia. 4206. 4206, autorizado Recife, conforme rota, plano de voo, nível 330. Decola no zero, primeira curva à esquerda, fechou de saída Bucacaju. Transponder 5470, controle 120, correção 119, decimal 35. Autorizado 360 para Recife, conforme a situação de voo, decolando 10 pela esquerda, Fuca, Aracaju, 5 470, transponda 2193, contra a mesa 4206, tá na ponte 3. Procedimento correto, chama pronto post, posição 03. Maravilha. Salvador, boa noite. Portugal 022, understand 011. We are ready for copy the 86 clearance. Portugal 022, stand by to 86 clearance and prepare the Puka departure and Zipar transition. Puka departure, Zipar transition, and you confirm you have our flight plan. Say again. You have our flight plan, confirmed. We have your flight plan here. Just stand by 1 minute to our copy. Gotcha. There we go. Ricardo, Golf Oscar. Cente, continue aguardando pista no zero livre e Embraer da Azul iniciando rolagem. Reporte visual passando 800 pés. Golf Oscar. Tá com 2 horas e 42. Eu tô na via até na Goiânia, 178 agora. Gol 1869, autorizado táxi Apache 1 no Índia, ponto de espera pista 10. Torre 1895, QNH 1018. Perfeito, Apache 1 no Índia, segue por 10. Quando lá 1895, com 08, gol 1869. Azul 6999, decolado aos 33, 1935, bom voo. 1935, obrigado, Azul 69, Azul 6999. Após o mesmo ultrapassar a Juliette, autorizado em Grécia Pátio 1 na posição 07. Logo o tráfego da rua, porta passagem do mesmo, contra a 07, na 3294. Set up and push back. Okay, this is the report to the taxi 02591. Report to taxi 02591. Por 869, autorizado ali aí, manter, estou no zero. Ali aí, manter no zero, por 869. Whisky Golf, eu acho que é no solo, os 35, confirme o pátio. É, se nós pudermos ir com o pátio, pátio 5, preferência. Gente, Whisky Golf, eu acho que é autorizado na Delta 211. Delta 211. Autorizado o táxi Alfa, reporta antes a Juliette, é parte 5. É de preferência parte 5, a gente solicitaria eventualmente uma ajuda. Nós estamos sem a carta possível. Nós estamos pousando a 17 e acabamos pousando a 10. Gente. Boa noite, 69, autorizado decolagem, pista 0, vento massa sem pena com 8 nós. Corrijo, com 4 nós. Decolagem no zero, boa noite, Menor. Solo Xanair 6201, pushback acionamento 4. Oxané 6201, mantém a posição agora para o push, aeronave até meio de push para ataque. Está aguardando 6201. O azul 259 é um estimado para ataque. 2591, within 1 minute. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, autorizado em graça na Juliette, ataque sua esquerda. Vira esquerda, táxi a via, pátio 1 no pátio principal, até a táxi em Lima. Ao final do pátio 1, na táxi em Lima, reporta. Decolado 237, controle 1935, bom voo. Bom trabalho, amigo, estou de volta. Oi, Salvador, boa noite, voo 645, 4 milhas e meia para cá. Voo 645. Ajuste na 098, chuva leve sobre o campo, teto estimando em 800 pés, pista na 01 molhada, continue igual e reporte avistando o campo. Vamos lá avistando, 64. Five nine one, you're clear to taxi, April 3, April 1, India Hold Point Runway 10, Tower 118, decimal number 5, and the key NH 1018. 1018, clearance taxi, watch, apron 3, apron 1, taxi, India, holding point, contact to tower, 108, small 95, Azul, 2591, thank you, good job. Obrigado. O Xanem 6201, coordena com a equipe de solo, aguarda a passagem do ATR-72 da companhia Azul, a cauda, após o mesmo iniciar push e chama taxi na posição 04. Para a passagem da TR, vai chamar para o taxi, vai chamar para o táxi, o 620. Salvador, boa noite, Azul 2712, Charlie, 1 para cópia? Gente, prepara a série da aula da morte, vamos confirmar o pátio que se encontra, pátio 5? Na aeroespa. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, estou autorizando ingresso na Lima, após Mike Quebec, Quebec chama a torre 1895. Mike Quebec, 1895, Golf Oscar. Respeito, seu elemento 2406. 2406, mantém a posição, aeronave no setor já iniciando, apenas coordenado, só um minuto para o push na posição 03. Boa noite, Azul 2712, Minsa Charlie, 1 5 0 Aracaju. Gente, agora só um minuto, cópia, o Azul 2712, se prepara a saída Conde para Aracaju. Sim, 645, libere na Fox e a Infero vai recolher. Obrigado. Tower, good afternoon, Azul 2591 at hold point, runway 10, ready. Azul 2591, maintain holding point. Holding point, Azul 2591. 7-1, control 119, decimal 3-5. Portugal, 022, clear to Lisboa, 5-10 route, flight level 310, on the squawk, 5-4. Havana, departure frequency 119.35, via Puka departure, Zipar transition and runway 10. Is that correct? Report ready to start up in a position 10, airport 022. Roger, will report ready for push and start, Portugal 022. Roger, Commodore, 1645, boa noite. 1645, autorizado táxi Alfa, reportando em São Juliette. Alfa, em São Juliette. Azul 2591. Just for information, runway 10 not available due to bird strike, okay? And maintain holding point. Maintain holding point, Azul, holding point, Azul 2591. Transponder 5474, controle em 1219.35. São Paulo, na frente. 5474, da 17, sua direita, da Léo, da Morte, 5474, já responde. 5474, tô respondendo. Acima. 5474. Acima, corretamento correto, confirma o menor está? Só confirmando, eu vou confirmar o que eu tenho. Gente, para o acionamento, chama a torre e confirma o POB em 11895, uniforme Tango Charlie. Para o TAC, Wolfsaner 6201, estamos com 157 a bordo, a autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Guarulhos. Michelin 6201, informa o pistão no zero impraticável no momento, devido à colisão com o passo. Prefere manter a posição ou iniciar o táxi e manter como número 2 no ponto zero? Se não for atrapalhar o Patterson, prefere manter aqui a posição? Seu colega da Azul ali vai puxar, né? Nem se inicia o táxi aqui, sai como número 2 pra ele poder puxar. Gente, na minha 201 a aeronave não iniciará o puxar com o da Azul. Ah, ok, então precisa manter a posição. E aí a hora que a gente reiniciar o táxi ali é um pouquinho subida, senão vai ter que dar muito motor lá. Gente. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, agora copo para Guarulhos, para a saída da Eula e da Morte, com o pistão zero impraticado no momento. Solidão Serra Bravo Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 190. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Conde. Transponder 0263, controle em 119.35, azul 2792. Ok, aprovado Serra Bravo Alfa Romeo, 190 conforme plano. 10 esquerda, Conde. Transponder 0263, controle 119.35, azul 2792. Correto, sujamento, chama pronto, puxa, confirma somente a posição, parte 3. Eu ativo, parte 3. Meu 45, quanto é a posição de São Juliette? Aguardante da Juliette, mesmo aqui. Two 591 clear to line up and take off runway 10, winds 120 degrees, 04 knots. Azul 2591, runway 10, Azul 2591, and take off. Sim, pista no zero praticável, está autorizado o táxi à direita, Índia, ponto espera no 0, torre 1 no 895, QNH no 098. Táxi direita, Índia, Condor, ponto espera, torre, Oceaner 6201. Azul 4206, mantém posição no 03, temos aeronave para ingressar no 02, após ser autorizado. Mantém a posição, 4206, aguardando. Voo no 645, autorizado em grau parte 1, na posição 02, adianta somente a coisa avianca. Gente, atenção 2, atenta a frente, voo 647, pronto, copo, agora. 3897, autorizando a Serra Prado, conforme rota, plano de voo, nível 320, decolando a 0, primeira curva à direita, destino de saída da El Leda Motiva. Transponder 5475, controle 119, decimal 35. Correto, corrigimento de para o push, posição 05. na Polo 7, o papapapai do Pastor. Santo Charlie, autorizado ali, manter via pista, reporte pronto. Reporta pronto, reporta. Azul 2591, airborne at 52, Salvador, departure 119.35. Departure 119.35, Azul 2591. Thank you, good job. Salvador, 6201. Salvador, 6201, na guarda. Alinhar 6201 autorizado, alinhar e manter pista na zero. Alinha e manter no zero, 6201. Pode fazer o destaque. Chama lá, 6201, torre. 6201, prossiga. Informo o coordenado com controle de Salvador, solicitou que esperasse 4 minutos na cabeceira devido ao tráfego da TR da Azul que decolou à sua frente. Afirmativo, a linha mantém a guarda, instruções 6201. Azul 4206, uniforme, então, Charlie, mantenha a cabeceira no 7. Mantendo. Azul 4206, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, sim. Porto Guarda, 022, boa noite. Porto Guarda, 022, go ahead. On position 11, we're ready for pushback and startup. Portugal 022, approve the startup and pushback, come ready for taxi. Pushback and startup is approved, and call you back for when ready for taxi. Portugal 022. Papatango Eco do Novembro, autorizado final do 1-0, aguarda autorização para pouso. Ajuste de altímetro 1-0-8. Novembro, a intenção é mais forte para cancelar e conseguir pau no 7. Negativo, prossegue para pouso na pista 1-0. O Eco do Novembro informa, temos um tráfego alinhado na cabeceira para decolagem. Novembro. Solo Azul 2712 acionado para o táxi, está com 59 no POB, 2 horas e 30 alterna Salvador. Azul 2712 de táxi, abaixou o índio, contrário na 0 torre, 1 na noite decimal 95, ajuste altímetro 1-0-8. Sim, a gente está ficando em frente no ponto de espera torre 118, 1-0-8, 2712. 19-35 com controle, obrigado.